Obrigado. Vamos acabar aqui esta noite. Mas antes de acabarmos, eu queria apresentar a resistência para vocês. Nas percussões, o Zé Salgueiro. Viola clássica, Pedro Aires Magalhães. Guitarra, cordas de aço, Tim. No baixo, Fernando Judice. Na bateria, o Alexandre Frazão. Passar ali para trás. Nosso solista das 6 e 12 cordas, o Dudas. Na voz, o Olavo Bilac. Na outra voz, Miguel Ângelo Magalhães. E finalmente, o nosso outro solista, o Fred Merlin. Volta ele. Atenção. Voltas tu. Chama-se Fernando de Cunha. Vamos terminar com uma canção que fala sobre os homens. Fala sobre a insegurança dos homens e aquilo que eles andam à procura. Muitas vezes não sabem. Chama-se Prisão em Si. Não sei do que. Lisboa. Não.